quis me aproximar, perdi, não tive tempo. O movimento imenso na rua eu me perdi. Do lado direito, da rua direita, olhando as vitrines coloridas que eu abri. Mas quando quis me aproximar, perdi, não tive tempo. Eu olhava e me enganava pensando que fosse você. E na rua direita eu voltarei para lhe ver. Do lado direito, da rua direita, olhando as vitrines coloridas que eu abri. Mas quando quis me aproximar de ti, não tive tempo. Direito, da rua direita, olhando as vitrines coloridas eu a vi. Mas quando quis me aproximar de ti, não tive.